270, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 13, chegada à Mare, via chegada à Mare. Reporta no lote. Ajuste e informe, desça para 2.000 pés, ajuste no 03 e a chegada na área. Autorizado. Localizador, tá 3-1, 7-0. Tá 3-1, 7-0, completa final, chega o trem, torre de 2-9-1. 2-9-1, sem grado. Salvador, tá 3170, boa noite. Final, 190. Boa noite, tá 3170, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. 90 na 3, autorizado pouso 190, baixar travado, tá 3170. 170, solo 01, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, já 3170. Verifique aqui o uniforme, completa o final, cheque de repouso, torre de 295. Obrigado. Que uniforme? Voo da pista 10? 17, cancela da presente e base para 17. Retisca o uniforme, foi modificado ao 05. Curve à esquerda, reporte girando base para 17, base travada. baixar de chegada. Na curta, o Whisky, por favor, baixar de chegada. Estou autorizado no 7 Whisky, uniforme 2720.5. Sol 09, 30 Back Track. Eu estacionar no Pote 5, frequência livre, boa. Azerbaijão 3520, senhor identificação, chegada Mari, autoridade direta ITAP, desça para nível de voo 050, ajuste no 0.3. Então, 3520, desça para 2000 pés, permaneça o ajuste no 013, autorizado para o procedimento ILS X-Ray após substituição. 2013, depois restabilizado, 3520. LS 3520. 3520, complete final do procedimento em LS X-Ray, chame torre 118.95. 895, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3520, final pista 10. Bom dia, TAM 3520, evento 1 centena com 5 nós, reporte com o negócio de trabalho. Reportará, 3520. Baixado travado, TAM 3520.